Papa Tango, Foxtrot, Eco Wolf, decolado 34, chame o controle em 119.8. Fox, Eco Wolf, copiou a torre? Ok, vamos chamar o controle 119.8, até uma boa noite. Igualmente. Tá 3603, livre, chame táxi. Sonar 2 no PES 11, tá? 382. Deck de sonamento, chame táxi. Livre de sonamento, sonar táxi 360. Sub, mantém 180, saída da EL, vigilância. 180, Fox Eco 11, da EL, vigilância. Por gentileza, 5231, 5241, solicita direto o PID. 5241, no Jair, já fica na área do centro, que eu posso te fazer autorizar direto Leda. Ok, muito obrigado, senhor. Post control with Devon 8335218. Five 218, squawk ident, cleared Amman arrival. Descent to 3000 feet, altimeter side 1011. Fly direct Duna position. 5218, understand descent to 2000 feet, 1011, direct to Duna position. Descent 3,000 feet. 3,000 feet, direct Duna position, 335218. Estabilizando ILS, web 5723. 5723, torre no noite, decimal meia. Boa noite, web 5723, estabilizado ILS. 5723, avistado, chama passando externo, trem checado. Usaremos. Tá 3858, 2000 pés, 1011, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. 2011, informe estabilizado, tá 3858. 3, POB de 118, alternando o Galeão com 4 horas e 12, Zan 3603. Zan 3603, ciente, táxi via Juliette Alfa até o ponto de Fera Pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 0 no 1, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 186, Zan 3603. Está travado o Web 5723. 723, livre pouso, vento de 100 graus, 11 nós. Salvador, muito boa noite, Zan 3603, pronto, próximo ponto de espera. 3603, alinhar e manter. Alinhar e manter, Zan 3603. Boa noite, está passando o Juliette Neuzulu, acionado 0277, seguinte informação terra. T3 autorizando a decolagem, vento de 100 graus com 10 nós. Livre decolagem, 3603. Contra para a descida, Juliette Neuzulu, com emissão de estacionamento para pouso visual não no 7, como no próximo. Ok, vou na Prodo VOR, reporte para descida ou visual para modificação de regra. Na prova do OS, encontrará para descida ou visual para modificação. O Juliette Neuzulu. 3858, estabilizado, visual para pista. Estabilizado visual, são 3258. Torre 118612. Chamarei, boa noite. Trip 5218, 2000 feet. Admitted série 1011, clear the last X-ray. Descent 2000 feet, 1011, clear the approach. Estado, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. 58, livre pouso, pista no zero, 100 graus, 11 nós. Livre pouso no zero, TAM 3258. TAM 3603, decolado aos 45, chame o controle em 119.8, boa noite. 19.8, boa noite, 3603. Castro 23, TAM no parte 3, para ingresso principal. Ingresso portão 05, web 6723. Ingresso portão 05, web de Castro 23. Controle Salvador, TAM 3603. 3603, contato radar, Sol 340, saída da EL. Saída da EL. Autoriza da EL, dá presente, com referência? Autorizado Leda. Autorizado Leda, muito obrigado. Eco Golf, chame Recife, 251, no terno 3325. 513325. Correto, boa noite. Boa noite. 29, boa noite, 3858 da tarde. Solo Gol 1613, está no 24 para apoio de estacionamento. Solo Salvador está 3858. Solo 1613, livre pushback estacionamento, chame táxi. Estamos na banca 1613. Está 3258, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, informarei para ingresso no pátio 1. Localizing runway 53518. 5218, call Salvador 118-6, good night. 118-6, good night. Salvador Tower, good evening, trip 5218. Good evening, 5218. Check your landing gear. Landing gear up now. Okay, report landing gear down and locked. The wind is 100 degrees, 10 knots. I'll report. Landing gear is Daniel Arc 35218. To land runway 10, the wind is 1 degrees at 1 knots. Again, the wind, please. 100 degrees, 1 knots. Roger. 4.000 pés. 4.000, Juliette e Azul. Azul, boa noite. Boa noite, 85, ciente da aclamação Serra, autorização Guarulhos. Noite, 85, informação de Porto Serra. Guarulhos, aprovado nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda. Após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5550, controle 1998. Autorizado nível 360, via Peruísque 50, pistinha Rosa 10, saída da Euleda e depois Bidev, curva à direita. O transponder 5550, controle de saída 1998, gol 1885. Boa noite, 85, atendimento correto, chame pronto. Mara pronto, boa noite. ONU 6113 para o táxi com 83 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, terminando com 5. Gente, ONU 613, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera, pista no 0, quando lá estou indo no 86, ajuste no 0 no 1, bom voo. Indy Alpha no ponto de espera, 126, obrigado, boa noite. Chame Centro Recife 1251, Lanterna 3325, tenha uma boa noite. 125, ONU 335, da 3603. ONU 3325, secundário. 3325, secundário. Vale aí, Matheus, no meu. Trip 5218 on the ground at 54, vacate the runway and call ground control 129. Roger, vacating runway, calling Salvador ground, thank you. Salvador ground, good evening, trip 5514 action. 5218, vacate runway, taxiway Alpha. Roger, 5218, taxiway Alpha, Kilo, apron 3, report 20, apron 1. Alpha, Kilo, and we report to enter apron 1, 5218. Give me 3662 passando 180 para 150 Martina. 3662 050, chegada Mari. Ajuste Salvador 1011, identifique. Ok, identificando 050 Mari na 3662, senhor. Salutan 3561, no centro de informação Sierra, autorização Brasília. O 55, corrigindo. Chame controle 119-8, bom voo. 119-8, boa noite, bom serviço. Controle de Salvador, voo 1613, decolado na 640. Sino 3, contato radar Subal 360, saída Gole. 360 Gole, 63. Já transponder 5572, controle 1198, TAM 3561. TAM 3561, cotejamento correto, chame pronto. Câmara pronta, TAM 3561. 5218 to enter April 1. 5218, back by April 1 to remote area 14. April 1 to stand 14, 5218. Salvador, muito boa noite, é o Web 5836, solicito 330 para Recife, Sierra. Web 5836, ciente, informação em curso Sierra, Recife, aprovado nível 330, via Peruí 58. Decola da pista no zero, perfil de saída Purva, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5571, no controle 1998. 0330 para Recife, via Peruí 58. 8, decolando 0, saída Puca, Caju, primeira curva esquerda, transponder 571, controle 198, é o Web 5836. Web 5836, cotejamento correto, chame pronto. Chamada pronto, 5836. Juliette Angel Zulu, regra de voo modificada 2159, desce em condições visuais para 1500 pés pro da rotatória. 1500 pés na pro da rotatória, o Juliette Angel Zulu. Controle Salvador, azul 4070, repetindo a informação, Sierra, está cruzando o 260, descida para o 60. 4070, identifique, chegada Mari, desça ao 080. 080, identifique, chegada Mari, está cruzando o 070. Meu Golf Vito, boa noite, identifique, chegada man, reporte para descida. Informação em curso, Sierra, copia? Prossiga. Trip 5216, Aracaju, aprovado nível 190, via Golf 677. Decola pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5566, controle 1198. 7190 pela Golf 677, no perfil da PUC, curva esquerda, 5566, controle 1980. Haveria possibilidade de coordenar o nível 130 e a saúde de saída Kombi? 5216, aguarde recoordenação. 7. Salvador, gol 1885 para o pushback acionamento, posição 6. Livre, chame para o táxi. Chamará para o táxi, 1885. Ok, táxi até a interseção Oscar e chame para autorização de proa direta, parte 3.